Olá, ouvintes! Bem-vindos à nossa terceira parte da nossa aventura de The One Ring, Marsh Bells, Os Sinos do Pântano. No episódio anterior... No episódio anterior... na segunda parte, terminamos a sessão com os aventureiros chegando a uma cidade submersa e se decidindo por entrar no lago e tentar seguir o caminho dos anões desaparecidos. Vamos ver como termina essa aventura. Espero que vocês gostem. Até mais. Perseguimos. Eles entraram completamente dentro da água. Que bem? Desapareceram dentro da água. Nós buscamos, procuramos. Eles não devem ter feito isso à toa. Eu tomo a dianteira e começo a ir pro lago. Eu vou atrás, né? De armadura e tudo, né? Armadura e tudo. Jesus, você vai se afogar nesse lago. Afogar não, você sempre chega no final, mesmo que seja perdendo endurance points. Mas tudo bem. Você vai chegando e você percebe que é isso. Chega em determinado momento que a margem vai dar uma descida abrupta. E dali pra frente o percurso não é mais andando, o percurso é nadando. Eu tenho uma ideia. Melhor que eu volto pra margem. Tem uma árvore qualquer, um tronco, uma madeira, qualquer coisa. Pela volta dessa clareira, tem vários que você pode usar. Então, né? Puxa um machado, dá uma cortada e vou usar de boia. Mas você tem que... Calma, se tiver que descer, a gente desce. Tá bom. E a elfa? No primeiro momento eu vou usando o bagulho de boia. Boia? Ai, eu acho que eu vou copiar o anão. Eu vou me sentir muito mal, mas eu vou copiar o anão. Vocês vão pegando troncos? Se bem, não dá o quê? Athletics? Athletics. Você manja de nadar? Ah, eu vou nadar. Você pode até mergulhar e ver se tem algum caminho que a gente possa... De repente, por exemplo, tem um prédio que a gente entre por debaixo, mas que vai ter ar que está acima da superfície do lago. Tá bom, eu vou nadar e vou dar uma mergulhada nas ocasiões pra ver se consigo ver alguma coisa. Olha o seu Athletics. Agora vem um olho de Sauron em 3 anos. Eu tô me sentindo o anão com a boia no braço e coisa. O olho de Sauron e duas lunas. Você abaixa pra ir nadar. Você começa a descer e você não está preparada para aquilo. A água é escura demais, opressiva demais. E a água que você tinha descido e antes você tinha colocado a mão e conversado gentilmente, ela começa a sussurrar na sua voz, com uma voz, sussurrar na sua mente com uma voz estranha. E você Ai, caralho. Eu me borrava toda essa. Você levanta, né? Consegue. Sim, aquele meu olho. Por um segundo você perde a ideia de o que é pra cima e o que é pra baixo. Você começa a se jogar desesperadamente na água, sem saber se você tá afundando cada vez mais ou subindo. Mas finalmente você sai da água, né? Desesperado, se debatendo. E adicionando um ponto no seu, na sua fadiga. Cara, isso vai adding up. Começa a ficar evil. Mas pode aquele... somar na fadiga em vez de perder no encumbrance. Acho que é até melhor. Coisa. É que pra batalha de recuperar muda. Ah, é? É, porque se você somou na sua fadiga, você não tá perdendo o seu... endurance, você só aumentou a sua fadiga, faz sentido. Você só tá aumentando a sua fadiga, faz sentido. Tá diminuindo o limiar onde você vai ficar o Aaron. O outro era fadiga também. O outro era fadiga também. Eu vou aumentar o meu aqui. Mas teoricamente você não tá perdendo os pontos de vida entre aspas. Justo, justo. Ok. Okay. Laurentio, você está bem? Estou. Essa água é muito... Esse lago guarda espíritos malignos. Teremos que vencer. Não há jeito. Não, continuemos. O lago é muito grande. Que caminho que dá pra gente ir, cara? Eu tô perdido. Nossa, essa água. Pra onde a gente vai? A ideia dela foi boa de descer. Uhum. Porque a falha no dado foi muito boa também. Ah, tá. Não sei se você tem coragem de tentar de novo. Dá pra tentar de novo essas coisas? Eu não sei se dá pra repetir teste. Não, eu não repetir, sim. Tenha coragem. O teste não é difícil. O problema foi o olho do Sauron. Não se esqueça. Vou... Não se esqueça da luz da manhã. Eu fico tocada pelas palavras dele. Pelo apoio dele. E... 16. Não, que 16? 12. Se for baixo, de repente vale a pena gastar um... Se não for suficiente, de repente vale a pena gastar um golpe. Suficiente não é, mas vai precisar gastar um golpe. Aumentando. Tá à noite, né? Tá tipo, tá escuro. Escuro. Então você aumenta em 7. Porque você usa o seu favorite, que você é alfa. E alfas em bens escuros, eles usam sempre o favorite de atributo. Sempre o favorite? É. Então você pode gastar um ponto de golpe, é tranquilo. Ah, então eu vou gastar um ponto de golpe. Bom. E você esperança desce... vai como água. E novamente esperando, né? Os sons, mas você consegue se tranquilizar, fechar sua mente e manter o caminho focado. É muito difícil enxergar, mas você repara numa passagem subterrânea, provavelmente parte de um edifício que está afundado. E você percebe que descendo bem ao fundo do lago e passando pelo que sobrou de uma porta, você consegue sair como se fosse dentro do edifício. E conforme você vai subindo, continuando a nadar, logo você sente os seus pés tocarem umas formações rochosas e logo você está com altura suficiente para poder erguer sua cabeça de dentro da água e perceber que você, a parte de dentro desse prédio, dessa construção, dá numa espécie de corredor que está inundado até o ponto que você dava, mas que daí para frente tem um bolsão de ar. Se eu tenho uma saída pelo lado que eu vou olhar e tentar chamar... Do que você tá vendo agora, não. Você nem sabe aonde esse corredor abre. É volta e vamos. Eu vou voltar. Eu vou chamar, buscar ele. Ou você pode explorar o lugar sozinho. Não. Nunca é split apart. Nunca. E aí? Eu volto e vou te chamar. E então? O que aconteceu? Se nadarmos mais à frente, mergulharmos, encontraremos um... Nadar. Mas não sou feito para nadar. Olha, eu não sei quanto a você, mas aparentemente o Oin e o Balen nadaram. Se eles são grandes homens. Você... Eu sou só um anão. Grandes anões são feitos a partir de anões comuns. Mas... A segurança é mais rodivela, então eu vou pegar um pedaço de corda e vou me amarrar nela. Pra não me perder na água. Pra amarrar nela? Eu vou amarrar tipo, na cintura dela, puxar a corda, amarrar pra em mim. Pra ser um guia. Ok, uma pra boa fazer, saída. Pra fazer a parada, porque assim ela consegue enxergar o caminho, provavelmente, eu não. Mas como ela falou que a gente não vai ter que nadar, eu meio que eu posso até quase caminhar debaixo da terra segurando a respiração. Mas eu não me perco porque eu vou seguir. Tá, então eu guio ele pra dentro do prédio. Tudo bem, você já tá conhecendo o caminho, mas você rola o seu Athletics. De qualquer forma, você vai chegar do outro lado. A diferença é se você perde, se você ganha fadiga ou não. 7. Se bem que dá pra... Uma dica aqui, né? Uma ideia. Eu tenho como trait robusto. Eu sou uma saúde extraordinária e tal. Será que não dá pra usar invocar esse trait pra dar aquela segurada na respiração e ela vai me guiando? Não, acho que dá. Acho que fica justo, sim. Robusto, né? Robust. Acho que dá pra passar esse teste automaticamente. A gente tá usando esse pouco de passar automaticamente. Um pouco. Mas acho que dá tranquilo. Eu não... É bem a coisa de prender o ar. Tipo, um homem prenderia o ar por tantas horas, mas um anão? Ele é importante minutos, né? E você consegue, de fato. E ela vai guiar. Passam e ela consegue guiar. Se fosse pra você nadar, você percebe que, de fato, você não conseguiria. Talvez nem sem a armadura e os equipamentos. Exato. Mas você consegue sair de lá. Você se ergue com os cipós presos na barba. O seu elmo, a barba com folhas, mas vai se limpando. Cabelo de elfo, mas essa coisa escorrida assim, ó. Só fica as orelhas com tudo pra fora. Cuspo um litro d'água. Então foi por aqui que eles seguiram. Deixa-me tomar a frente. Agora que a gente tá andando, escudo na mão, machado, eu tomo a frente. Bom. Você dá numa... A saída da escada dá numa espécie de antessala, que abre-se para um corredor mais estreito, mas a frente escuro vocês não conseguem ver o que tem. Mas da onde vocês estão observando, mais de trás, vocês reparam pela pedra, o tipo de piso, pela parede, que isso, no passado, pode ter sido uma construção muito luxuosa. Talvez até mesmo fosse a construção central da tal cidade. Um palácio. Um tipo de palácio ou algo nesse estilo. Baranhinho, sabe o que eu estava aqui pensando e uma coisa? A gente não entendeu o que aconteceu com os seus com seus irmãos de raça. Eles foram... Eles se perderam. Eles foram capturados. Talvez se vieram aqui pra... Outra missão da qual nós não sabemos. Para ser sincero, isto não importa. Importa que nós temos que encontrá-los e levá-los à segurança. Mas, de fato, importa. A gente precisa saber se eles foram capturados ou não. Muda os nossos cuidados que temos que tomar. Bom, mas continuemos. Não adianta nada ficar discutindo sem os... Eu recomendo que tomemos os cuidados máximos. Então, tá bom. Porque nós não sabemos o que está acontecendo. Bom. Vocês então seguem, né, passando nessa antessala, passando por um corredor estreito, curto, que liga as duas câmeras, e chega numa coisa que parece ser um salão principal. Ele é muito grande, muito maior do que o que vocês estavam, né? Nas paredes à direita e à esquerda, você percebe que existem, de cada lado, três aberturas. Sendo que, do lado direito, as três parecem parte da construção. E do lado esquerdo, duas parecem parte da construção e uma terceira parece ter sido aberta na pedra através da força bruta, escavada. Aonde vocês estão, vocês percebem que dá uma leve camada de lodo e de água no chão que chapisca quando vocês pisam, fazendo aquele som. Enquanto as goteiras, né, trazem aquelas pequenas gotas caindo e perturbando o silêncio. E o cheiro de mofo é muito forte. À frente, na parede contrária que vocês se encontram, vocês percebem que tem o que no passado poderia ter sido uma grande lareira. E dali onde vocês estão, vocês percebem que tem uma corda vindo da lareira. Vamos à corda. E como eu disse, três aberturas de um lado, três do outro. Eu vou dar uma olhada nas aberturas, especialmente a que foi aberta à força. Ela parece ter sido aberta à força pelo quê? Foram picaretas? Foi um monstro? Uma criatura, um troll, arrebentou a pedra? Ou foi o... Ela parece ter sido escavada, porque você vê que olha e vê que túnel se abre de lá. Um caminho tortuoso na pedra. Dá pra rolar um craft pra saber se foi escavada pela mão de algum dos povos livres? Ou se foi escavado por uma criatura, uma besta? Dá, rola. A beast. Temos 10, 13 com 6. Não consegui. Não, então você não sabe realmente o que abriu. Mas você vê que é um caminho, ela faz um caminho sinuoso dentro da pedra. Isso não me parece. Temos que ficar... esquisito. E eu vou dar uma olhada na lareira, essa corda aí. A corda parece nova ou é muito velha? Você olha a corda, ela não só parece como ela é. Ela é velha, ela tem aquele verde do lodo, do musgo, já está impregnado nela. Embaixo, onde você olha, você percebe que é como se fosse um ninho de pássaros. E você vê penas negras, como parecendo cobertas de sangue, que remete para você automaticamente dos corvos que você viu lá fora. Provavelmente eles fazem dessa lareira, desse pedaço, um deles. Mas você não sabe o que, que é aquela corda ou para que ela serve. E dá para procurar para ver se, como tem muito lodo no chão, para ver se tem pegadas botas ou pegadas que possam indicar qual foi o caminho que os anões levaram? Beleza, que perícia você quer testar para isso? Search. Search, ok. Puta que pariu. 10, 11... 12. Não, 11. No lodo e nesse espelho d'água que tem, difícil de você descobrir. Vou gastar outro rope? Ai, meu Deus. Não, não vou gastar mais rope. Ou vou? Ou não. Eu vou gastar um rope. Se bem que eu aumentando esse teste para 15, é suficiente? Ou não tem como saber isso? Se eu aumentasse o teste para 15, eu passaria ou não? Não, isso eu sou obrigado a te dizer. Sim, você passaria. Eu não posso deixar você gastar o ponto sem você saber se funcionaria ou não. Então eu vou gastar. Mas eu vou recuperar um de roupa com o fellowship e vou gastar. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. 50% do grupo concordou, né? É verdade. Não, não pode. Game Shadow Point. Bom, você olha e foi o que eu disse. Mesmo sendo difícil, no espelho d'água, etc., você percebe que parece ser... Na verdade, várias marcas, muitas delas representando pés, ou melhor dizendo, patas, você não sabe direito. Mas há marcas de bota, né? E pela distância entre elas e a marca que eles deixam, o musgo, parece ter sido sim de anões. E elas levam em direção à última entrada, à direita da sala. É para lá que viemos. Eu olho no chão. Um anão passou por aqui. Um não. Dois. Dois. Por ali. Eu tomo a dianteira e vou indo. Você percebe que essa parte, as outras, fora aquela que é um corredor tortuoso, quando vocês passam, vocês veem que ele abre em corredores retos, que vocês não enxergam o fundo. Mas essa daqui se abre com alguns lances de escada e parece ter uma pesada porta de madeira ao final. Estou movendo mais fundo. Vamos até a porta. Você chega na porta de madeira. Uma porta pesada. Ela dá sinais de que foi aberta recentemente? Você tem alguma coisa pra ver isso? Crash, I guess. Seria, mas por ser uma porta de madeira, tem mais um wood. Wood right. Wood right, então tá bom. Eu vou invocar meu wood right. Pra passar no teste de craft. Que ela não tem. Que não tenho. Não, mas tudo bem. Invocando o crash, você vai ser pra isso que serve. Você percebe marcas na madeira que são recentes e parece que elas foram arranhadas do lado de fora, como se alguma coisa com garras estivesse tentando entrar. Olha, é possível então que os anões, fugindo de alguma coisa, passaram por essa porta e a fecharam para se proteger. Quando estavam sendo perseguidos por essa criatura, que talvez tenha sido a mesma que destruiu o barco. É possível. Tem como abrir a porta? Ela tá emperrada? Eu vou tentar abrir. Você mexe a porta, ela tá pesadamente barrada. Pesadamente barrada. Não tá trancada, né? Só dá pra ver que do outro lado ela tá... Aquelas barras. Pode ser barras, pode ser qualquer outra coisa. Vocês não têm nem ideia. Como podemos passar por essa porta? Você tem a madeira tá velha, podre, nojenta ou tá foda? Não, é uma madeira que tá aguentando. Ela conseguiu provavelmente barrar o ataque de alguma coisa. Mas até eu abrir essa porra com macho. Ela tem. Tipo, coisas nas laterais. Isso aqui. Patentes? Tem. Acho que dobradiças. Dobradiças, isso. Alguma coisa assim. Porque eu acho que essa ideia então, é tirar o pico da dobradiça. Exato, minha ideia é desmontar a porta. Desmontar a porta. Tipo, ela não vai abrir. Mas se ela tivesse, eu consigo fazer com que puxar pra que ela caia do meu lado e abra o espaço pra eu passar. Tudo bem. Você começa quando você começa a mexer na porta, vendo como é que você vai, né? Estudando a porta, tentando ver onde você vai pegar. Você começa a escutar do outro lado passos. Primeiro passos. Do outro lado da porta. E depois uma voz. Como se você tivesse uma pessoa tentando fazer a outra ficar em silêncio. Parece que alguém vai começar a falar. Eu olho assim. Tivessem colados na porta. Eu falo pra porta, né? Então que eu acho que vai passar a madeira em anão. Irmãos, venho à sua procura. Tipo, casado, muda! Caramba! Uma coisa assim, ver se eles respondem. Fica um silêncio e logo a resposta volta para você em anão também. Quem está aí? Eu venho. Sou para. Estou respondendo em anão. Suck that. Eu falo. Sou Barahir, filho de Brotomir. Venho trazendo o selo de Gloin, que busca pelos seus companheiros se não como perdidos. Venho em busca de Oin e de Balin. Aí você vê que dá um tempo e logo você escuta o som das trancas sendo removidas. Uhum. E a porta abre e você se depara com os dois anões. Balin já velho, mais velho do que tá, né, com a sua barba bifurcada, branca, grande, mas dessa vez suja, molhada, e o Oin também parado, já o peso da idade em cima dele. Ele lembra muito o irmão, um pouco mais novo, mas lembra muito o irmão. É muito bom vê-los. E eles olham pra vocês meio incrédulos e... Quem são vocês? Eu puxo a carta do pergaminho que o Gloin nos deu na cidadela, provando que nós carregamos o seu selo. Aí ele olha assim, o Balin dá aquela, né, um notar com a cabeça. Enquanto o Orn fala, eu sabia que meu irmão não ia nos abandonar. Nós viemos, e eu viro, esta é Laurentiel, minha companheira. Viemos em sua busca. Passamos por grandes perigos e grandes dificuldades. E nossa felicidade em encontrá-los é tamanha. Você vê que ele chega pra você. É bom ver qualquer um que vem à nossa ajuda. Mesmo sendo elfo da porra. Nós temos muitos a falar. É seguro aqui? Você vê que eles param olhando, né, pra vocês, e ele fala... Você tá olhando pra mim anão ainda. E as criaturas? Que criaturas? Agora eles já estão falando em comum, né? Mas a gente fala, é mais educado. Vocês não viram? Como chegaram aqui? Não ouviram os sinos do pântano? Sinos. Apenas encontramos árvores assassinas e corvos. Corvos. Eles olham entre eles e eles... Árvores? Corvos? Eu cito. Ela falou, né, da lenda antiga dos corvos e tal. Uhum. Eu relembro eles dessa lenda e falo, os corvos da floresta. Tal. Você vê que ele. Ah, sim, hein? Matamos um perto da entrada deste local, um que havíamos visto. Mas você vê que ele para e fala assim: e como chegaram aqui? Descíamos o rio em direção a vocês, passamos pelas escadas de Gildor. Gildor? Gírion. Passamos pelas escadas de Gírion, fomos ajudados por uma cidade dos homens, uma vila dos homens que ajudaram vocês. Chegamos, adentramos a floresta, encontramos elfos. E com alguma ajuda, com alguma sorte, eles nos ajudaram. Encontramos o acampamento de vocês. Uhum. Pouco depois encontramos o seu barco. Os restos do barco aparentemente atacados por alguma criatura com garras e dentes. O que destruiu seu barco? Aí você vê que aí tivemos uma luta. As criaturas nos atacaram, eram muitas. São os habitantes do pântano. Não os encontramos. Seguimos o rastro deixado por vocês. Atravessamos os corvos e chegamos até essa cidade. Então, a bruxaria élfica nos mostrou o caminho. Você vê que eles param e olham... Mas se os sinos, vocês não ouviram os sinos? Sinos? Não escutamos sinos. Vimos nenhum sino. Apenas fogo. Depois que nosso barco foi atacado, resolvemos montar um acampamento. E foi então que nós ouvimos na calada da noite um sino. Um som estranho. Foi como se as mentes ficassem nubladas. Eu me senti sonhando. E eu sabia onde eu estava indo, mas tudo era uma visão etérea. As cores estavam mortas e eu não podia controlar o meu corpo. É por isso que vieram até aqui? Sentimos o frio da água ao entrar neste lago. E depois, ao submergir completamente. E aí acordamos. Acordamos numa escada uma parte inundada. Passamos por lá. Chegamos a olhar um pouco o que estava aqui, o que tínhamos. Mas aquelas criaturas, elas vieram, foram nos atacar. Eram muitas. Nossa única alternativa foi correr aqui, buscar refúgio. Conseguimos barrar essa porta, impedir que eles avançassem. Mas não nos atrevemos a sair. Aí você olha para eles, você vê que eles não têm arma nenhuma. Eles não têm nem armaduras, nem armas. Bom, de qualquer maneira, agora que os encontramos, não podemos ficar aqui para sempre. Temos que achar um caminho para fora. Nisso que você fala, nós temos que achar um caminho para fora, vocês começam a ouvir. Bang, bang, bang, bang. Eles olham para vocês e... Sim. Eles sabem que vocês estão aqui. Eu pego assim o meu machado, tô com o meu escudo. Ai, mas desta vez... Não enfrentarão anões desarmados. Ou elfos desarmados. Ou elfos anão. E aí, o que vocês fazem? Eu rapidamente pergunto pra eles. Exploraram além da porta? Existe algum caminho? Ele fala, não, parece ser uma antiga adega. As portas são por demais, as paredes são reforçadas. Não vamos conseguir sair por aqui. Eu paro. Dá pra subir pela chaminé? Você acha que seria possível escalar? Seria... Talvez um elfo conseguisse. Entendi. Três anões, um deles pesadamente armado, não. E é nesse momento que vocês estão começando a discutir que você vê do caminho onde você viu da salão principal, começa um som. Som de passos. Estamos vindo para os anões. We do battle them! Você vê que eles olham assim porque eles têm, né? Eles, quando abriram, tinham pedaços de madeira, velhas garrafas quebradas na mão, armas improvisadas que eles conseguiram fazer. Eu falo. Sword? Pode ser. Eu ofereço minha sword pra um deles. Eles parecem condições de lutar? Hã? Eles parecem condições de lutar? Eles parecem bem fracos, mas qualquer proteção é melhor do que nenhuma. Se a espada for oferecida, eles azeitam. Eu ofereço ser minha espada pra eles. Gratamente. Eu pego a espada e falo: não se envolvam. Não sei o que seja extremamente necessário. Iremos protegê-los. Deixei a espada com ele do mesmo jeito. Ele pega a espada, né? Vocês tiraram uma espada com ele. Só tem uma. A única arma que vocês têm. Não, eu tenho um bom. E aí? Eu me ponho à frente e vou ali. Você falou que escutei esse. Já que é bom. Eu começo a bater o escudo no. O machado no escudo, né? Eu vou indo recitando alguma. Eu vou falando algum grito de. Tipo, alguma. Battle rima, né? Sabe? Boa. E eu vou. Eu puxo o arco e fico. Dentro do. A primeira coisa que aparecer é o tiro. Beleza. Bom. Vocês sobem a escada então com a construção principal. Eis que vocês param e vocês veem o que são as tais criaturas. Eles não são maiores do que um anão. Mas vocês percebem como eles são musculosos. As pernas são um pouco atrofiadas, pequenas, curtas. Os braços são grandes, alguns com a grossura da coxa de um homem. Eles vêm, os braços descem até mais ou menos a altura de metade da canela. A boca deles se abre num sorriso para baixo. E é como se tivesse um outro músculo puxando, abrindo quase num triângulo, onde vocês veem duas fileiras de dentes serrilhados. As mãos e os pés terminam em unhas que parecem navalhas. Eles são carecas, com um pouco de cabelo passando pelas laterais. E os olhos são grandes e vítreos, como de um peixe. A pele cinzenta e eles respingam água. Olhando para vocês, existem quatro criaturas agora. E vocês percebem que a quarta está saindo daquele buraco que foi aberto na parede. Vocês param de frente pra eles. E aí? Eu vou atirar com o arco na... Pego o escudo que eu na frente. Baru, casado! Casado! Ai, mano! Vou correndo e me jogo no meio da galera. Beleza. Tiro no primeiro que é mais perto. Bom, então combate nesse jogo. Primeira coisa que vocês têm que escolher é a sua stance de combate. Uhum. Que é a posição na qual vocês vão lutar. Você quer usar isso aqui pra fazer os ranges? Porque tem um negócio de que posição, né? Pode ser, a gente não pensou nisso. É que na verdade vai ficar, não é tudo por posição, é mais se você decide batalhar forward, open, ah, tá. Defensive. Bom, enfim, quais são as opções? Mas assim, as opções são: forward é você lutar totalmente à frente, é o cara que vai pular e vai só atacar. O open é o mais balanceado deles, né? É o que você tá atacando o inimigo sem se preocupar com a sua defesa. Tem sem se preocupar? Se preocupando com a sua defesa, desculpa. Você tem o defensive, que é onde você está exportando mais com a sua defesa, e você tem as posições de retaguarda, que é onde você pode fazer ataques à distância. Eu vou entrar então no primeiro momento em posição defensiva, já que são quatro, vou tentar me defender da melhor maneira e esperar que ela pique eles no arco. Uhum. Então vou ficar em posição defensiva. Beleza, então você vai assumir um defensive stance. E eu vou ficar em retaguarda. Bom, e as quatro criaturas atacam forward. Okay. Então, tá. Vem com você, tudo. Elas vêm correndo, rasgando as unhas da pedra e pulando pra cima de vocês. Aí, a primeira coisa que ataca são as criaturas no forward. Pra acertar... Peraí que eu peguei aqui. Aqui tem um resuminho do combate. Vocês têm outras ações que vocês podem tomar durante o combate. Você tá em defensive, então a sua defesa é 12 mais o seu parry. 18, então. Eu tô com meus pesados escudo. É, o seu parry é o escudo mais a sua wits. Então é isso, é 6. Quer dizer, 6 do parry, então 12 total. 18 total, né? 18 no total, você já 18, somou wits mais o escudo. Mais os 12, exato. Tá bom. Nossa, meu parry também é 6. Sim, porque o seu wits é muito alto. Beleza. Dá uma olhada aí no combate, mano. Cadê o meu? Pegar meu D12. Quanto que é o seu? 18. 18. Mais 9. 6 mais 8, 9. Bom. Todas as criaturas pulam pra cima de você. Você finca o pé no chão, ergue o escudo e as quatro começam a acertar você incessantemente. As garras vêm passando, algumas acertam o seu escudo, outras você consegue rebater segurando o seu machado. Algumas até raspam na sua armadura. Você está lá no meio, um vendaval de garras e presas roda ao seu redor e você sente lascas do seu escudo sendo levado e metal sendo arranhado, mas você permanece incólume no meio desse ataque todo. Uma rocha no meio do... Você é o próximo a agir na defensiva. Eu sou? Uhum. Então dá pra atacar? Dá. Você pode atacar, é só rolar normal, o deles é 13 de dificuldade. 13? Tá bom. Eu tô usando um... Não, 10. 10. 10 é a dificuldade pra acertar, porque estão agindo, estão atacando forward. Eu tô usando um long hafted axe em uma mão. Uhum. Eu tive... Só que um 6 ou 9, né? 9. 9, 13... Pegou. Só que com nenhum 6, né? Nenhum 6. Então beleza, você acerta ele causando uma quantidade de dano igual ao seu... Ao meu? Ao valor de dano da sua arma, damage. Isso soma o meu body ou não? Não, porque você não tirou nenhum 6. Ah tá, então causa... Você acha que eu vou pegar só pra... O Long Hefted Axe, se eu não me engano, causa 5 de dano. Aqui, ó. É, só quero confirmar, mas acho que causa 5 de dano. Então, Pedro? Tira. Não, é isso. Então, é 12? 5 de dano. É 5 de dano. 5 de dano. Beleza. Então você ergue o seu machado e vem em direção às das primeiras das criaturas, né? Uhum. Acertando e possuindo um talho grande no corpo deles. Você percebe que ela passa, chacoalha com a dor, mas continua de pé vindo pra cima de você. Não estou abalado. Que e aí, agora, amiga no ar. Pica! É 12 pra acertar de arco, né? É, aí pra acertar o arco é 12 mais a defesa dos caras. Então 16 pra acertar de arco. Vai ser 12 mesmo a defesa? 7. Uhum. 7. O tiro de arco passa longe deles. E eles voltam pra cima. A sorte é que eles só acertam vocês com resultados muito bons no dado. Você tinha dado 18, né? Uhum. Beleza. Eu buildei o personagem pra ser o tanque, né? Eles vêm pra cima e de novo, você se sente no meio dessa confusão de ataques. Mas no meio disso, por uma fração de segundo, ou por sorte deles, ou talvez porque o inimigo esteja olhando por esse ataque, a garra passa pela sua defesa e vem acertando você. Ele conseguiu atingir o Ed, tirou um 11 no dado. Uhum. Rola a absorção do seu personagem. São 4 dados mais 4. 4 dados mais 4, diferença para a garra são 16. Uhum. Não me decepcione agora. Talvez. 6, 10, 12, 16. Puta merda! De qualquer forma, o ataque pega, então são 3 pontos de endurance que você perde. Não, 5 pontos de endurance que você perde. Mesmo quando não causa o dano, você ainda perde o endurance, porque o ataque passou. Tá bom. Então, esse realmente te acertou, né? Veio agarrada de cima pra baixo, riscou a sua armadura anã, e só foi realmente porque foi uma armadura forjada por anões, uhum, que aquele ataque não te acertou de fato. E aí, sua vez? Eu devolvo a porrada. É 10, né? 10 pra acertá-lo. 5, acertei. Mas não tirei nenhum 6, nada, né? E você causa quanto de dano? 5? 5. Beleza. Mas no mesmo que eu já tinha batido antes. Uhum. Você dá o golpe e termina de ter com o serviço naquele, né? Ele cai no chão agonizando pelo ataque. Tenta se levantar, mas tá sangrando demais pra isso. Continua se arrastando pra um canto mais escuro. Tá, eu vou mirar em algum outro. Vamos ganhar. São, e, quanto que eu falei? São não, 12 e 16 pra acertar de arco. Ah, 16? Eu uhum. falei certo, então. Então, peraí. Nossa, deu? 12, 17, 20. 20, boa. Pegou. Quanto que é o dano do seu arco? 5. 5. Então, novamente, um pá, acerta a flechada no ombro de um deles. Continua puxando. Os anões estão na retaguarda. Eles voltam pra cima de vocês. Venham! Eu marquei na ficha aqui algumas ações que podem ter no combate. De você intimidar, fazer aquela de shot. Eu tava tentando ver no capítulo combate aqui se eu achava alguma coisa. E de novo, você tá lá segurando o ataque, passando aquela eles por cima de você. Palmada, né? Uhum. E aí? E aí? Você? Ah, eles aguentaram? Não, eles só acertam você no resultado máximo ou com a ajuda do Sauron. Não, é sério, eles só acertam você no máximo do máximo. Venha, suas criaturas infernais! Acertei e tirei um 6. Deu 12, deu mais que 10, né? Só uhum. que. Deixa rolar 6. Quanto que é o seu dano? É o negócio mais o seu body. Ah, agora mais o body? Uhum. Ah, então são 11. São 11? É. Nossa, não, é. Desculpa. São 12. Então é esse que você derruba com um ataque só. Como você faz? Ah, tá. Então na hora que o bicho vem me atacar, eu dou aquela shield bash na barriga do cara, ele dá aquele estufado, já segue o machado no pescoço. Flau! Criatura cai no chão pra nunca mais se levantar. Spawn of the enemy! Ok. Veio um negócio de papel. Ah, papel que eu vou. Eu vou falar uma coisa de tipo... Aí, ó. Eu tô procurando aqui o capítulo de combate, não tô achando. Eu acho que as regras de combate melhor estão no Lore Master. Rapaz. É, eu vou preparar um página 40. Prepare a shot. Eu fico o round inteiro uhum. preparando e eu tenho uma. Eu tenho um rolo de shot no próximo mês. Não sei, como é que é isso? Você pode fazer? É, você prepara o turno e no próximo turno você ataque a um call shot, né? É, e aí você pode decidir com fazer um piercing blow, né? Uhum. Você já faz um ataque que tá valendo como um wound. Beleza. Bom, então o elfo começa a puxar a flecha, para preparando. Quando vocês olham, vocês percebem o seguinte, vocês estão firmando o hold your ground, mas vocês não estão avançando nem um passo. E do túnel onde tinham saído esses quatro, mais dois começam a aparecer. Complicou. Eu dou uma olhada pro túnel e eu penso, dá pra fazer esse túnel dar um... Tipo, dá pra dar uma desestruturada no túnel e fazer ele desabar? De alguma maneira? Você tem o craft, né? Tenho o craft. Pode rolar. Pra saber se eu consigo, né? Uhum. A gente consegue dar um colapso. Tive... 12... 18 com 6. Com 6. É. Então, beleza. Você sabe que daria, sim, pra... Você sabe onde você tem que bater pra conseguir. Precisa de um golpe forte pra conseguir derrubar essa entrada. Uhum. Mas você seria capaz. Falando nisso, quem tem battle? Eu tenho eu também. Todo mundo rola battle. 9. Dificuldade 14. 9 também. 9 também, então nada. Você tem 2 de battle. É verdade, tem 2 de battle. Que besta. 14. 14. Você tem um dado de sucesso extra, que é um bônus seu. Alguma coisa do terreno que você percebe que tá a sua. Que você pode usar a seu favor. Esse dado você pode usar pra uma rolagem sua ou passar pra ele. É só um dado que você pode fazer isso. Uma única vez, né? Eu vou te passar pra você conseguir. Então, deixa eu, assim, eu vou. Ok. Quando, bom, vai, quando for meu turno eu faço. Bom, e aí as criaturas vêm pra cima, né? Como eu falei, duas tinham sido derrubadas, mas tem duas vêm pra voltar, substituir. Temos quatro ainda. Ataque de vocês. E novamente, cercados do jeito que tá, você consegue segurar os quatro. É aquele momento que você abaixa. Não, teve um foi muito bom. Os quatro pulam em cima de você, eles estão quase juntando, você ergue com um escudo, joga eles pra trás, dá aquela distanciada, você sente que você dá uma respirada e depois eles já estão vindo pra cima de você novamente. Mas é o seu turno. No meu turno, eu consigo andar até o buraco? No começo de cada turno, você, de cada rodada, você decide se você quer mudar de stance. Se você pegar uma outra stance, você poderia. Uma ação de movimento que você quer fazer até agora, você poderia fazer normalmente. Eles têm uma habilidade que vai exigir pra você um custo de roll, pra você fazer qualquer ação que não atacar. Bora. Então, ok, vou tentar, né? Depende do custo de roll também, né? Mas eu vou tentar chegar até o... Mas eu vou tentar chegar até o... Tentar chegar até a sessão aberta. Túnel, rocha, né? O túnel aberto. Tudo bem. Role o seu Athletics. Você tá assumindo uma extensão forward pra avançar. Athletics? Role o seu Athletics. Puta de merda! Porra! Caralho! 20! E aí, como é que você faz? Bom, tá lá os quatro bichos. Você falou que eu dou aquela... Quando os caras dão... Quando eles recuam com o ataque do escudo, eu bato novamente com toda a minha força usando meu escudo para que tirar um deles do caminho cambaleante, enquanto eu passo entre os outros, que as garras passando pelas costas e pelo. Eu passo rapidamente em direção ao túnel. Até o final do túnel. Até em direção ao túnel. Cara, você avança entre eles, as garras e mordidas passando por você, né? Você abrindo o caminho, a machadada e escudo. Elf, vai dar pra atacar o túnel ou não, né? Hã? No não. Seu próximo turno. Ok. E aí? Bom, eu preparei, então tenho o call shot. Faço um piercing ataque, então. É, o seu ataque já é considerado um piercing, então ele já acertou. Ah, já acertou. Ele já acertou, ele já tá como piercing. Então ele já vai fazer só um teste pra absorver, pra ver se ele pega o... Quanto que você tá causando nele de... É 5 mais o body. É o seu injury dessa arma. É o injury da 14. Arma. 14. Nossa, nem ferrando. Aquela coisa, você atira e essa vai no olho dele, né? Mais um. Atravessa um deles. Legolas! Legolas! E aí? Esquentei o fundo do satanás. Vocês estão voltando no turno. Todo mundo vai assumir as mesmas instâncias ou alguém vai trocar? Eu vou manter a minha, porque você falou que tem que ser uma... Essa é minha instância de ataque, o que ela me dá mais? A sua instância de ataque faz você ser o primeiro a agir no turno. Basicamente, ela faz a mudar a sua ação no turno. E a sua instância abre algumas combat options, do tipo... Uhum. Se você tá no forge, você pode intimidar inimigo, etc e tal. Então, pra mas eu vou, primeiro mas eu vou querer, turno, mas eu vou querer derrubar o negócio e vou querer derrubar antes que eles ajam. Então, eu vou manter a minha instância atual. Uhum. Quanto você tem de wits? 4. 4? Então você acha realmente primeiro que eles. Ok. Você falou que tem que ser uma pancada forte, né? Isso. Eu te dou aquele dado. Você, além disso, me dou dado, eu vou pegar o meu escudo. Dá pra guardar o escudo ou tem que soltar ele se eu quiser segurar com as duas mãos? Tem que soltar ele. Então eu solto o escudo na mão, seguro meu Hefted Axe com as duas mãos. Escuto, lembro do rosto da elfa ameaçado agora pelas três criaturas, né? Você me dá o dado, tô pensando na coisa, né? Dou aquela fincada nos pés, trago o machado atrás das costas e rolo o dado, se for muito fail. Roda o seu dado, então. Qual o que eu rolo? O acerto? Rola um acerto normal porque isso vai ver a quantidade de dano. É só pra ver a quantidade de 6 que você vai tirar. Tá, e você tem que me dar um dado a mais, né? É. Uhum. Na verdade, você vai tomar só os 4. O D12 não vai fazer diferença. Não, na verdade vai fazer diferença. Se sair a runa, né? Ou o olho. A runa, olho. Um 6. Um 6, então você dá 2 sucessos. Quanto que você consegue no seu dado mais o dano? Agora com o Hefted Axe de duas mãos, 14. 14? É. Beleza, então você ergue um machado, acerta a primeira de um lado, uma seção você vê desabar, sobra ainda uma parte. Você começa a ver lá do fundo mais criaturas vindo, os olhos brilhando na escuridão. Você, Elfa, tinha a Reward Distance, você não pode assumir mais, tem que pegar open ou defensivo. E arco não atira no corpo a corpo. É. Eu recomendo você se defender até eu voltar. Tu é um defensivo. Vai assumir defensivo? Quanto que fica pra te acertar? 18. A elfa é de mal, velho. É, aí, ó. Cara. Hã? É que, mas ela é porque o wits dela é muito alto, então ela é muito ágil. Muito. Né? Quanto que é? 18 pra te acertar? 18? É 18. Bom, as PM3 três 6. Criaturas. Mas como é que calcula mesmo? Parry mais 12 que eu fiz com a Ciadá. É, parry mais 12. Bom, então as criaturas te cercam, quarto delas, você se vê lá, sem escudo. Três delas. Sem escudo. Sem espada. Sem espada. Sem nada. As primeiras garradas vêm. É aquele momento, você dá aquela fechada de olho e só deixa o corpo fluir no combate. A primeira garrada passando. Vuf, vuf, vuf. Passam as 4, você abre o olho, as criaturas bestificadas na sua frente. É força, gente. É verdade, meu elfo Jedi do caralho. Seu turno. Bom, você não pode atacar, né? Nem e faz. Aí? Ela não pode intimidar, não, tá defensivo, né? Tá defensivo. Defensivo, tem alguma outra ação que eu posso tomar? Proteger um companheiro. Você pode gastar um hope point pra tomar o dano, entrar na frente de um ataque e atingir um companheiro. Não, acho que você gasta o turno, né? Passa o turno. Passa o turno? Uhum. Roda, você acha que vai assumir de novo. Isso, pra derrubar o resto da... Então rola mais uma vez, talvez eu só tenha os 3d6, né? É isso, é aquele bônus. O olho! Você levanta o machado pra acertar mais uma vez a última parte, a última sessão que falta. Não tem como cancelar o olho. A criatura vem correndo pra cima de você e salta. Ela salta pra cima de você, coloca, né, os pés no seu peito, as mãos se agarram cravadas no seu ombro, derruba você no chão e você vê a boca dela se abrindo pra acertar uma mordida em você. Vai, Elmo! Trava o dente dessa porra. Contra a elfa aqui de novo. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Elfa, você só tá mudando no 11. Elfa, no... É. Novamente. É de espada pro Balin, porra. Você consegue devolver. Balin inútil do cacete. Eu dei espada, deixando aqui, ele não tá com a gente. Os balões estão parados com a espada, sabe? Tipo, segurando. Você estende a mão e pede, velho. Balin, a espada. Balin, é sorte. Pelo amor de Deus, a espada. Quem você vai usar, minha Você ergue a mão e ele arremessa. Ele joga a espada pra você. Aqui! Pode virar no seu ataque, né? Posso? Uhum. Não que seja muita coisa. Mas é mais que 10 pra acertar eles. Não rolou. Você ataca, o seu ataque até acerta a pele dura deles, mas a espada não chega a cortar. Ou espadinha no que quiser. E em cima de você... Tá o bicho. Último bicho. Quanto que é pra te acertar? 18? Agora não, tô em forward. Quanto é que é? É 9, 6 da sua instance mais o seu parry. 6 mais parry. Eu tô sem escudo, então 10. 10? Ele acerta. A criatura ergue o seu negócio e vem com a mordida contra o seu ombro. A mordida te acerta, né? Você sente aquele, aquele sangue escorrer e são 8 pontos de encumbrance que você perde. Absorção do dano, né? Absorção é só quando é wound. Esse não foi, não tirou o Ed. Ah, 8. Então é 8 no seu encumbrance. Caramba. 22. Okay. Ah, mas é bom que eu estou sem meu escudo, então eu tiro o fadiga do escudo? Não, você tem, você já tá fatigado por ter carregado o escudo. Entendi. Você perdeu um rest pra atualizar o número. Beleza, roda. Roda. Eu e aí? Você. Eu não, bom, vou ter que atacar o bicho que tá na minha cara, né? Eu não vou conseguir, por motivos óbvios, atacar o... Suponho. Uhum. Mas a Ford me deixa muito vulnerável. Eu posso... Você pode trocar de instância agora, se você quiser. Todo começo de turno, vocês podem decidir trocar de instância. Ah, então... A primeira coisa que faz é trocar de instância. Então eu vou passar pra aquela open. Vou passar pra open. Você vai passar pra open, tudo bem. E você? Eu ainda... primeiro sendo defensivo. É, pelo amor de Deus, né? Eu ainda acho primeiro? Open, não. Ford. Os bichos acham primeiro. Aquele ataque foi pro turno passado. Uhum. Criatura tentando te atacar de novo. Você mudou pra open, quanto que tá agora o seu, sua defesa? 9 mais... 9 mais... Mais... 4, 13. 11, 12, 13. E pega o ataque. A criatura finca os dentes mais forte e começa a torcer a cabeça. São mais 8 de encumbras. Agora eu tô... Minha cobertura ficou maior que a fadiga. Ficou menor que a fadiga. Como é que... O que que rola? Ah, agora você tá wary. 22 menos 8... 14. Bando de anão inútil, achei que ia ficar com a gente. Agora no... assim, como você tá wary, todo teste que você rodar, os outline numbers contam como zero. Contam como zero, né? Beleza. Uhum. Beleza. Ah, e é lógico, as criaturas que atacam a elfa, né? 3 que atacam ela. Quanto que era a sua defesa? 18, né? Novamente nada. Um defensivo é um negócio pra você segurar o terreno. Agora eu ataco. Agora você ataca de open. O olho! Foi um olho? Acho que era runa. Nada feito. Se você tivesse tentado um color shot, agora seria o fumble, né? Seria erro que você perde a arma, que pode tirar. Já tô pouco fudido, né? Agora você... Ah, você pode atacar agora, né? Você tá com a espada. Torcer pra rolar aí um milagre. 8. Oito não dá. Você tenta de novo e as criaturas lá. Começando a encher. Se você gastar um de roupa, como você tirou um 6, você vai acertar e você vai dar dano pra matar um deles. É verdade, você sempre pode gastar um de roupa pra somar o seu... Body. Eu vou gastar um de roupa, vai. Então você acerta e dá o dano da sua arma, o damage, mais o seu body. Da espada? É 5, mas o body dá 11. Ah, você derruba um deles com isso. Isso. Sobram 2 contra você e um te mordendo. Vou morder esse bicho de volta. Qual a música triste de poder? Então eu vou mudar. Tudo em câmera lenta, né? A então, considerando eu lá lutando assim, vou mudar pra Defensive Stance. Defensive? Uhum. E aí, vai rodar? As criaturas sempre atacam um forward. Fiquem de boa. Eu também tô numa situação ali que não dá pra. Beleza. Criatura vem de novo tentando te morder. Agora a dificuldade pra ele me pegar é 16. agora ele não te acerta. Finalmente, mesmo. Finalmente, eu tiro a cabeça. E contra a elfa, dois deles vão atacar, né? Eles não podem ser que nem ninjas. Verdade, se eles forem que nem ninjas, fodeu. Não. Bom, das quando vocês assumem a posição mais defensiva, conseguem se esquivar dos ataques. As garradas passam, você tira a criatura de cima de você. Ah, eu tirei? Uhum. Não dá pra colapsar o túnel? Ignorar a criatura e ir pro túnel. E pro túnel? É tudo na cara do túnel, né? É, que a criatura tá na sua frente, entre você e o túnel. Ah, e o túnel, então eu vou ter que passar por ela primeiro. Ok, vamos atacá-la. Você tá wary, hein? Lembrando disso. Porra. Olho! Caralho, o inimigo tá contra mim hoje. Nossa, a corrupção tá tensa. Ah, eu tô perdendo a esperança, cara. Cara, você tá, os seus ataques já estão assim, mais no desespero do que qualquer outra coisa. Então eu vou atacar... 10. 10 pega. 10 pega. Você dá 5 de dano. 5 de errado, né? O outro que vem, você corta ele rapidamente, né? Acerta ele no abdômen. A criatura urra de dor e continua vindo para cima de você. Rolou o túnel. Beleza. Roda o túnel e você vê saindo pela boca do túnel outra criatura. Oh boy. E se eu posso ter você? Como é que eu posso de intimidar o inimigo? De repente isso ajuda. É sorry. Mas o intimidar você não pode estar... Tá... Wary. Deixa eu quieto. 11! Ai. E o outro é 18, pode pegar? Você tá... Aliás, 16. 16? Não, não pega. Mas o outro aqui pega. É, ele vem pulando pra você de novo com a garrada vindo. É... Faz a sua absorção contra a garra dele de 16. Esse aqui que eu pego dano que você tem defensivo. Mas tá longe, você pode? Não, mas eu aguento. Nada dito de distância, nada disso. Não, mas eu aguento. 10. Ignora. Ignora, tô Harry, né? Você toma um de dano. 14. Não. Não? Porque a minha armadura não. Pera aí, que eu... Tem alguma coisa nessa armadura? Tem, por causa do Valor, tá ligado? Eu tenho um item especial. Não, não vai ser agora, não. Caramba. Aqui, ó. Eu vou invocar um atributo bônus, vou gastar um de Hope. Uhum. Pra invocar a minha body na absorção. Então aumenta em 10 o resultado. E aí daria quanto? 20 e qualquer coisa. Ah, então aí você absorve o dano. Então ele vem a par dente na armadura dos anões. Beleza. E aí, vocês? Você tá lutando de quê? Open agora? Não, de defensive. Defensive. Os dois, tá maluco? Né? E aí? Então são vocês. Eu ataco que eu, um deles eu já acertei uma vez, né? Não? Sim, você já tinha ferido. Então eu vou tentar acertá-lo novamente. Pelo amor de Deus, você já saiu assim. Ah, sangrando, ele caído. Tá com 7 de dano, não 5. Eu tô cortando com as duas mãos, esqueci. Tá bom, tudo bem. Olho de Sauron! Jesus, Tiger, você tem que ter que cara, a corrupção tá forte demais. Puta que pariu, cara, o inimigo não vai te ganhar. Essa foi aquele momento, você ergueu o machado e o joelho, sabe, as suas pernas falharam com você. Vocês veem o anão caindo de joelhos. Caramba, eu vou atacar o que eu já tinha atacado. Aí. Pegou, 5 de dano? Matou. Acerta tranquilo. Tem uma agora brigando com você? É, eu já vou te ajudar. Beleza. Nossa, vamos voltar da morte aqui. Os dois te atacando. Eu aguentei um canavial de porrada nesse amigo. Cara, você tá aguentando bem, porque o pessoal tá batendo impiedosamente. Você tá em 18 pra... 16. 16? Tô sem escudo. Não. Foi sem escudo da sorte. E contra você só tem um, né, Elfa? Uhum. Larantiel olha, né, enquanto... Nossa, nada, nenhum deles pra te acertar. Meu amigo, eu só preciso me livrar de um pra você. Não, agora. Vai sair a runa de Gandalf 25-6 aqui, entendeu? Agora, o inimigo vai sofrer. Não está de joelhos, mas ele vai se levantar. Porra! Cara! Uau! Natal! 20º ano seguido, cara. É o quarto olho seguido, quarto. É o quarto olho seguido. Seu personagem caído de joelhos no chão, nem levantar você tá conseguindo mais. Não! Tá, cara. 12. 11. Pegou. 11. Mais 5 nesse aí. Cara, o inimigo tá foda, velho. Ele falou: não, a casa de Barahir vai cair hoje. Você escondeu aquela pedrinha. Será o fim. Será você o fim. Escondeu da... a pedrinha. Verdade. Será o fim da linhagem de Brotomir. Mas eles ainda não estão conseguindo te acertar. Pelo menos se defender bem, você tá conseguindo. É o Bilbo lá, tipo, morrendo de medo, lutando com o Orc. É, você tá fazendo mais ou menos isso. Caindo no chão, você tá quase confiando mais na sua armadura do que na sua defesa. Tá e aí eu falo se esquivando enquanto a criatura... Ele não um balé de batalha. Vol. Fala o balé de batalha élfico. Vai, pode falar. Mata o bicho, me ajuda. Mata o bicho, socorro. Não, não foi 6. E você, já rolou nesse turno? Nesse turno, não. Cara... Olha o quinto olho. Não, não foi o olho, mas eu errei. Não foi o olho, mas foi o erro total, né? Não. Ainda menos desmotivado, mas ainda desmotivado. Hora de chegar, se não sei, eu conseguiria parar de jogar. Ah, mas... Você tá parado. Comete suicídio, o personagem. E você vê pela saída do túnel mais uma criatura aparecendo. Ah. Eu tô... Talvez, vocês não estão considerando isso. Mas se fosse uma ideia, vocês simplesmente sairem correndo. Eu tô pensando nisso. Eu acho que talvez fosse uma boa ideia. Mas vamos ver, né? A ideia de sair correndo, ó. Batendo forte aí. Eu tô pensando. Nenhum acerto. E a Elfa defende com 18. Uhum. Não também. Aí, Alfa, mata, tenta você primeiro que tem é três caras na sua frente, né? Se você sai correndo, sai correndo de você. Matou mais um? Matou mais um, esse último. Você consegue terminar e olha que tem três agora cercando ele. Em compensação, como tem três cercando ele, você pode atirar de arco. Sai correndo. Nada. 7. Porra. Retirada! Bater em retirada! Bom, vai rodar o turno! Não, porque não vou sair em retirada, porque a minha Shadow Weakness é Curse of Vengeance. Eu sei que não, tipo, não tá invocada, mas eu pelo roleplay. Mas tudo bem, aí. É... Mas de qualquer forma, alguém vai mudar a stance? Eu não. É, eu vou ficar em retaguarda. Fiquei forward. Na retaguarda? É, retaguarda, verdade. E você tá lá segurando o ataque contra mais 3, né? O bom é que contra esses 3. Só com 11 pra te acertar. E lá vem o 11. Não só o 11, como com 11 com uma runa. A criatura pula com a agarrada em você. E você toma mais 8 na sua encumbrance. Não. Mas não é wound direto? Hã? Não é wound? Quando não, tá certo. 11 é o número de wound dele. Você já tava... Ah, mas você já tem uma wound, né? Não. Absorvi tudo. Ah, então rola o teste da wound. É, quanto é a dificuldade, hein? Dificuldade pra esse é 16. Ah, esqueci de rolar esse. Você já passou. Chupa. Nossa. Então... Foda-se! Você toma os 8 de dano mesmo, mas não toma 1 de. Ah, você toma a encumbrance mesmo? Você toma a encumbrance, mas você não toma 1 de. O que acontece se zera a encumbrance? Porque zerou agora? Não, mas tá quase. Porque quando zera a encumbrance, seu personagem desmaia. Se zero encumbra, se você tá com um, o seu personagem tá morrendo. Eu acho que seu orgulho... Bate em retirada, ok. Quando for minha ação, você me avisa. Bom, tudo bem. Então, foi o que eu falei. Forward, vocês estavam todos em defensiva, agora é ação de vocês. Run, you fools! E aí? Você tá de defensiva, ela lá atrás, vocês vão terminar esse turno, depois no troca vão colocar tudo forward? É, dá pra nesse turno já em defensiva e tal, eu com minha ação abaixar e pegar o escudo? Dá. Não. Pegou o escudo. Peguei o escudo. E eu vou te dar mais um, depois no próximo a gente... Não dá pra derrubar o resto do bagulho com o arco, né? Eu já derrubei metade. Quanto você tinha causado de dano? Na primeira porrada? 14, né? Foi 14. Tá, daria pra derrubar com um tiro. Eu então falo... Larantiel! A viga! Ai, atenção. 14 com uma runa? Uma runa. Pegou mais o seu body, né? Então agora foi 11 de dano. 11? É. Então é aquele momento. É, a gente pensou nisso antes, né? É. Dentro da runa, não é possível. Quatro pessoas na entrada da caverna, uma pequena viga. É aquele momento que vai em bullet time, né? Você puxando o arco, dispara a flecha vai se engrando pelo ar e acerta a viga. Naquele pontinho exato. No primeiro momento parece que nada aconteceu, mas depois começa, né? Agora podia ficar em cima das três pessoas. E aí vai cedendo. toda essa seção do túnel vai cedendo, de fora passando, caindo e cobrindo tudo. E vocês se veem parados, né? Sobe aquela nuvem de poeira, três criaturas, vocês. Vai rodar o turno, quem vai pegar forward, vocês vão tentar correr, vocês vão tentar matar os três. Forward e correr. Eu acho que matar os três é muito perigoso, que é a próxima porrada que eu caio. Se bem que agora são só três, né? Você pode ficar em... Você tá com escudo. Tô. Você pode ficar em defensivo. E arriscar elas tirarem mais um olho de Sauron. Cara, eu vou arriscar. Pela aventura, não, eu vou arriscar. Pelo personagem, eu vou arriscar. Pode correr. Não, eu vou ficar em defensive e vamos lutar até o fim. A Curse of Vengeance. Você tá, eu sou um Slayer. Eu fui fudido pelo inimigo. Eles avançam pra você na agarrada, então. Você tá agora com quanto? Agora é com 18. E nenhum deles acerta. Você. Vai, Alpha. Não, atira você primeiro. Não, você age primeiro no defensivo e depois é o último de turno. Nossa, agora vai ser o momento de um deles. Não esqueça que você não tá contando nenhum dos dados. Sim, sim, sim. Chupa, filha da puta! Nossa, são três sim. Pô, muito bom. Quanto que é o seu dano máximo? Como assim? É o dano máximo da arma? Mais... É o máximo da arma, mais duas vezes o seu body. Duas vezes o body? Uhum. 20. 20? Com esses dados você teria derrubado a sessão com um ataque só. Mas você vai, cara. Você tava ajoelhado no chão, o super personagem. Troca a música! Ergue. Troca a música! Aí. Eu levanto de joelhos. Hoje não cairá a casa de Bratomir! E vai, pô, na cabeça de um. Você levanta, né? E ao mesmo tempo você terminando o ataque, a cabeça do Bratomir. Agora é você. E vou sair carregado dessa luta, assumindo que eu não caio no próximo turno. Aí, e com runa. Com uma runa. Dando do arco. E deu 17, então pega, né? Ah, pega fácil. Pra eles é 10, que eles só andam way forward. 11. 11 é o suficiente pra derrubar o segundo, né? Subiu derrubando o primeiro, deu a flechada derrubando o segundo. Vira o negócio e tá ainda de defensivo, né? Uhum. Vem o terceiro pra cima de você. É o último. Vamos dizer que vai ser brotado. Com um 18 que você dá pra defender, né? Que não cai o olho, filha da puta. Não. Não te acerta. E aí, defesa? Vai lá, Gui. Peraí. Momento de redenção. Se bem que melhor que esse agora não vai ter. É, não deu. Porra. Não deu o caralho. Eu vou gastar roupa. Oh, nossa senhora. Tô nem aí. Cincão. Eu vou somar meu body no acerto. Só e agora... mais um pra você chegar no... Não, pra mais empatar. Dois. Mais dois. Mais três. Mais três. Ah, então tá. É, ainda tem um na fellowship. Ah, tá bom. Então você tinha 8, somou seu body, deve ter passado, passou, né? Passou. E é 5 de dano... Cincão. Beleza, eu acho que agora com essa flechada termina. A menos que você erre a flechada. Termina. E com o body. Termina e com o body, né? Uhum. É o último... O golpe desestabiliza, a flechada termina de pregar o último cara na parede. É que foi assim, eu tinha que te ver na merda pra ficar inspirado e dar aquele tiro certeiro. Uhum. Se aquele tiro certeiro, aumenta o ânimo da parte. Agora, eu tô lá, coberto em sangue de criatura, né? Vocês terminam, né, olhando pra tudo que vocês fizeram, desabando metade da construção. Olhando atrás de vocês, o Balin e o Ointon olhando pra vocês, né, admirados. Caralho. Com a sua bravura, com a resistência do anão, frente a todos esses ataques, eles que pouco puderam fazer. Olha, eu não comento nada. Eu não vou perder. Eu não vou mas perder. O meu respeito pelos anões diminuiu. Porra. Diminuiu, desculpa. Mas eu viro pra... Vamos sair daqui o mais rápido possível. Vamos. Por lá! Tipo, tentando voltar pra onde a gente veio, né? Beleza. A parte de voltar para onde vocês veio, os porcos vão fazer conforme vocês tinham feito antes. Exatamente. Né? E isso talvez até ajudando os anões. Dá mal os anões também. Mas vocês saem desse pesadelo, de volta para os pântanos. A visão dos pântanos, mesmo sendo essa visão angustiante, só o fato de vocês não estarem presos embaixo de litros de água e lodo, presos na pedra, já é um alívio. Vocês respiram, olham para frente e começam a imaginar a jornada que vão ter para levar os anões de volta a Lake Tal. Nos primeiros passos, vocês escutam o Bali entre agradecimentos, né? Ele falar, podemos voltar agora e tentar recuperar o presente do rei. Quando ele fala isso, eu paro assim. Eu não sei se posso fazer isso, mas imagino que sim, apesar de ter ganhado o grupo. Eu paro assim, eu mexo na minha mochila, sabe? Tiro. Eu encontrei isso antes. Isso deve ser entregue aos seus donos de direito. Ele pega, né, dá aquela... Abre a caixa, né? Eu não tinha encontrado nada. Eu baixo a cabeça com vergonha. Ah, nossa, a luz multifacetada reflete, ele olha pra você. E aí ele fala, por muitos anos, essa pedra esteve no tesouro de Smaug. E eu acho que ela foi afetada pela febre do dragão. Eu tô lá com a cabeça abaixada, meio envergonhado. Mas você fez bem. E aí eles fecham, né? Isso não foi meu... That was not mine to keep. That was not mine to keep. E ele fecha. Vocês começam a imaginar como é que vai ser a jornada de vocês levando os anões. Vocês já foram bem desgastados devido à luta, com ferimentos, com... Mas descansar, isso é tão bom. O awareness. Eu tô de boa. Mas o horizonte se abre à frente de vocês. E por mais que seja uma jornada pesada, uma jornada difícil e que perigos ainda estejam à frente de vocês, é uma jornada por um lar. Então vocês partem. Ah, e aí? Final foda. É isso aí, galera. E foi muito legal. E aí, o que vocês acharam? Essa parte continuamos gravando? Hã? Continuamos gravando? Ah, então. Vamos sim. E aí, opiniões, ideias? A gente vai falar disso direito quando a gente fizer o nosso review, mas e aí, o que vocês acharam do sistema? A aventura é bem simples, né? Mas foi muito gostosa, foi muito legal. Uma coisa que eu achei excepcionalmente interessante foi como a exploração é uma coisa importante. É o RPG que mais é importante, a exploração que eu já vi. E isso é muito gostoso, é um breath of fresh air, assim. É muito legal. É toda essa preocupação com a exploração e com a viagem, com a jornada. 90% do jogo foi essas preocupações com a viagem e o combate. Foi emocionante, foi rápido, mas foi uma coisa em segundo plano. Fantástico. Não, foi muito bom. Gostei. Até se eu fosse fazer esse personagem agora, eu provavelmente faria ele diferente. Por quê? Eu fiz ele pensando muito na porrada. E agora conheci o jogo e vi que não é tão assim, muito bom. Não, eu gostei bastante. Gostei bastante da parte de viagem mesmo. A gente não conseguiu, né, usar tanta coisa. É. Não, mas eu gostei do jeito que a gente usou os traits. Os traits foram legais de usar. Os traits foram muito legais. Dá muita liberdade pra gente fazer... Pra fazer o que a gente quiser. A melhor liberdade é de usar skill. Eu acho que a gente deixou vários pontos que só depois eu ia lembrar. Puta, é o trait. Ele pode estar passando direto no teste. Mas é o hábito, né? Jogando mais é que... A gente, vou colocar meu trait e já rola o dado. Mas eu gostei bastante disso. Teve um combate só, mas eu acho que foi bom ter tido um só. Mesmo que tinha outro combate que vocês se esquivaram. Que era o dos corvos? Não, que era aquela hora com as chamas. Na verdade, que era uma armadilha de um troll que tinha descido da montanha há muito tempo e estava por ali. Outro, lembra que eu falei que quando você chegasse, vocês viam um morro de lodo? Ah. Na verdade, o troll se esconde embaixo daquele lodo e atrai as vítimas para aquela região. Então era uma batalha com um troll que teria. Mas era uma batalha opcional. Se vocês tivessem desencadeado um hazard durante o travel test, o troll teria ido até vocês, por exemplo. Muito bom. Mas enfim, o que mais você achou? Ah, ele é o sistema fácil de mestrar, eu achei. Ele é gostoso, eu gostei da parte do tolerância para os encontros, porque me dá uma base mais ou menos de, às vezes, se o encontro pode dar uma merda ou não. O combate, eu acho que seria muito legal se a gente tivesse 4, 5 pessoas jogando. Seria, bem melhor, bem melhor. Porque cada um adotaria uma instância, a gente poderia pegar os combate options. Seria muito mais rápido, ia poder ter um tomo dano pelo outro, o outro intimida, o outro... É, eu acho que seria, se tivesse mais gente, realmente seria melhor. Esse jogo foi... E também a gente, uma coisa importante, a gente não usou os combate options, porque a gente não conhecia também. É, eu não parei pra olhar, a gente nem pensei nisso. É, eu deixei então... umas marcadas, até usou um Kellet Shot, né, do... Uhum. Uma combate option, mas é, eu acho que é legal, tipo, da pessoa saber direitinho qual stance vai. Mas eu gostei muito dessa coisa das stances. É muito legal. Eu vou começar, eu troco pra defensiva, agora eu vou então, forward, que... open... Uhum. Eu achei isso bem legal. E é um jeito muito bom de você fazer o combate abstrato sem se preocupar com alto, perto, longe, mas tanto se define isso, é bem legal. Também gostei demais do sistema de dados, esses negócios do a runa de Gandalf, o olho de Sauron, ou a runa do 6, o número vazio, isso deu muito charme pro jogo, deu umas rolagens inesperadas, umas rolagens fodas, acho que foi muito bom. Deu uma complexidade a mais pro sistema, sem ter que ficar fazendo um monte de conta, um monte de dado diferente, um monte de atributo, diminuir... E é um bom auxílio narrativo. É, pra você, sabe, 4 olhos de Sauron depois, eu tava lá mesmo. Porra, desespero. E quando você acerta lá o dano com o Duna gigante, 1 milhão de dano, isso aqui, você destrói, é muito bom isso. É bacana, ninguém pegou, ninguém tomou um de você, foi o cara que chegou mais perto de tomar um. Mas você sente o injury é pesado, assim, o injury não, esse negócio de endurance, de fatigue, é pesado. Perder, né? Nossa, é complicado. É muito difícil carregar equipamento pesado, realmente. Mesmo sendo um anão e coisa e tal, não é uma coisa assim. Ah, e olha que você subtraiu aí uma boa parte, né? Sim. Eu peguei, na verdade, se a gente pegou uns equipamentos mais pesados que eu podia ter. Mas ainda assim, é bem pesado. Uhum. E mas você vê que foi bom pra você, porque você foi o cara que ficou na frente, tentou um monte... E você tinha uma quantidade de dados absurda pra rolar a sua... Eu consegui fazer o que eu queria. E ainda assim, dá pra ver, por mais que você seja uma... Você nunca se sentia invulnerável. Porque como tem esse negócio de... Ah tá, por mais que... eles só te acertam com um dado, mas quando acerta, e a sua estamina tá consistentemente drenando, por mais que você não tome wounds, eventualmente você cai. Se você simplesmente continuar lá apanhando. Então é bem pesado. Acho que vem por aí mesmo. No geral, é um sistema que eu gostei bastante. Eu acho que ele se beneficia muito de você rolar uma campanha. Porque a gente ainda tem a Fellowship Phase. A evolução de personagem. Que nossa, bem de feito. Parar e fazer uma sessão inteira de aventura sobre vocês voltando pra casa e ficando em casa um tempo e se recuperando, investindo o tesouro. Falando em tesouro, vocês não encontraram tesouro nessa aventura, mas tinha tesouro. Aquela caminho por onde eles estavam vindo... Os habitantes do pântano, eles tinham uma parte escavada em rocha, onde eles reuniam tudo que era brilhante, coisa dos inúmeras pessoas que eles já mataram. Então era um lugar para vocês irem e ter essa quantidade absurda de ouro e não sei o quê. Nós não nos importamos com ouro. Eu me importo com ouro. É que se vocês tivessem investigado primeiro essa parte, antes de ver os anões, teria tido mais por aí. Na verdade, eu também podia deixar e falar, usar os anões pra falar, a gente vai por ali. E aí, quando chegava no ouro, rolava corruption test, a ganância, por cara ficar lá e querer pegar mais. Vocês podiam tentar pegar o que dava com a mão e sair, e ele fala que seria o equivalente a 1 ponto de treasure, 2, assim. Mas não dá. Poderia sair sem ser de mãos abanando. Bom, saímos com o Glory, com o então, Ryan. Eu gostei muito também de como várias coisas nesse jogo tem uma explicação, né? Ah, a pedra. Pô, mas eu sou um anão, eu sou um cara bondoso. Mas essa pedra, ela ficou muito tempo com o dragão. E agora ela tem essa coisa. Aí você, puta, explica. E fica bonito, fica charmoso. Fica gostoso. E o interessante é que, tudo bem, você devolveu a pedra, não tem problema. Mas você ainda assim foi maculado pelo ato de ter pensado em ficar com ela, né? O Boromir não foi corrompido do dia pra noite. Não. E você chegou a perder bastante, né? Faltou 2 pontos de roupa pra você perder pra você chegar no... Essa mecânica de gastar o rope é muito legal. Especialmente se você tivesse um grupo maior e que você tenha a questão de você ir ganhando pontos de fellowship por feitos durante a aventura, daria mais. Tem que você pode também ganhar ponto de fellowship que a gente não usou, mas quando você faz uma ação pra ajudar o objetivo da fellowship, focus. Seu fellowship focus. Então, se você fizesse para ajudá-la ou o contrário, você poderia gastar ela o golpe e recuperar. Ganhado, por exemplo, ela poderia ter ganhado um agora, quando ela derrubou o shaft para impedir mais bichos de chegarem até mim, talvez. Poderia ser. Ela tem um tiro também para te salvar uma hora, poderia ser. No combate, você pode estar sempre fazendo. Ah, eu vou ajudando o cara, já estou gastando e recuperando ponto. Então, você somou o seu atributo de graça. Bom, então acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado do jogo. Espero que tenha servido para as pessoas que não conhecem o The One Ring saber mais ou menos como é que se trata. Minha opinião no geral é vão, experimentem. Aguardem o nosso review, mas corram atrás. Eu acho que vocês não vão se arrepender se são fãs de Tolkien. Se vocês são fãs de Tolkien, vocês não vão se arrepender mesmo. Mas se vocês querem uma fantasia medieval, acho que um pouco diferente, acho que pelo esse jogo eu posso falar. Vão atrás que é um bom jogo. Se você quer um jogo sobre a jornada e a grandiosidade e o caminho, a jornada ser mais importante do que o resultado, esse aqui é o jogo para você, é muito gostoso de jogar. E nosso terceiro jogador é muito tímido, então, então acho até que mais é isso. Ouvintes e até a próxima. Até mais ouvintes, tchau tchau. Far over the misty mountains rise, leave us standing upon the height. What was before we see once more, is our kingdom a distant light? Fiery mountain beneath the words unspoken will be there soon, for home a song.